Na verdade, esse negócio de demônio não existe. Não existe, não? Não, dessa forma que você está pensando, não. De acordo com a insatisfação daquele quiumba ali e das coisas que passou, ele de acordo com os filhos de terra, ele se torna um demônio, entendeu? Uhum. Só que é tudo quiumba. É tudo quiumba. Porém, esse grau que ele chegou ali é um grau de extrema insegurança, que fica resistindo tudo ali, prendendo tudo no seu interior. Aí aquele quiumba ali, de uma certa forma, ele evolui nesse lado aí da escuridão. Da escuridão. É, sabe? E é nessas horas que os filhos de terra acham que existe demônio. Porque um quiumba forte, ele consegue influenciar diretamente na vida de um filho de terra. Principalmente aquele filho de terra que tá muito. Como que eu falo? Desprotegido. Disperso, claro. Disperso. Claro. Seja você mesmo. Sempre. Porque tem um trabalho sendo realizado com o filho de terra para seguir naquele caminho ali. Jamais disfarce, mascara aquela situação. Porque tem um objetivo para ser seguido naquele caminho do fim de terra. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Eu sei que é difícil. Isso aí. É difícil no mundo vocês. Exu, graças a Deus. O senhor já sabia, né? A gente ia falar de novo? Faltou algumas coisinhas pra tava. Salve seu tranca-ruas. Precisa de ajuda aí? Acaba já. O senhor sabe que Exu fez uma casa sem porteiro e sem janela. Claro. E ainda não achou morador pra morar nela. Seu tranca-ruas está aí chegando no aparelho, se acomodando. Um pouco aí de whisky. Montila. Esse é o charuto pra mim também. Caraca. Claro, Exu, salve seu tranca-ruas. O guardião das encruzas. Das 49 cruzilhadas. Aí. Salve. Saravá. Saravá. Esse é o Trancaus, uma satisfação enorme poder falar consigo novamente, viu? É, satisfação é minha. Graças a Deus. Seu Tranca-Ruas, comente esse ponto aí. Exu fez uma casa sem porteiro e sem janela e ainda não achou morador pra morar nela. O que quer dizer isso? Exu é do mundo e o homem precisa de parede? Isso aí tem a ver com o mundo material. Vocês, hein? Vocês sempre tem que ter alguma coisa ali pra estar tá acompanhando, pra estar tá junto. E a maioria das vezes essa coisa tem que ser um bem material. Você coloca um objetivo na sua vida. Muitas poucas pessoas colocam aquele objetivo, às vezes, de uma forma espiritual. Tudo é, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou ter aquilo, eu vou ter aquilo. E o principal todo mundo esquece. O principal todo mundo deixa para trás. Poucas pessoas conseguem buscar a luz. Buscar a luz. Essa forma aí que os filhos de terra têm é de buscar esses bens materiais é para esconder o que realmente está precisando. Conseguiu me entender? Sim, senhor. Como que é para o senhor ter que cuidar de pessoas que o senhor aconselhou várias vezes e não seguiu os seus conselhos? Não é fácil, não. Se bater na mesma tecla toda vez. Só que o meu trabalho aqui é esse. Então eu não posso me eximir dele, não. Eu não posso fugir dele, não. Se a pessoa vier aqui 1000 vezes, eu vou orientar ela 1000 vezes. Jamais eu vou deixar uma pessoa sem atendimento. Jamais. Porque ela está aqui tentando crescer, por mais que ela não esteja conseguindo, ela está tentando. Você está retornando num terreiro para pedir uma nova orientação de novo, mesmo depois de ter feito as cagadas lá no mundão de novo. É porque ela está buscando um crescimento, ela está buscando uma evolução. Senão ela nem voltava aqui mais. Como é que o senhor trata um espírito obsessor? Isso aí depende. Depende porque depende de como esteja esse espírito aí. Tem uns que carregam muita mágoa e fica relutando muito tempo, vagando no mundão aí e que não aceita ajuda. Esse daí você tem que tratar de uma forma diferente do que simplesmente uma puxada. Às vezes é necessário fazer um trabalho mais delicado. Já teve consulente que chegou aqui no terreiro com um problema desse jeito aí. E no dia eu não fiz nada. Porque eu vi que se eu fizesse alguma coisa naquele momento ali, não ia conseguir tirar aquele espírito obsessor do fio de terra. Ia piorar a situação. Então para cada espírito obsessor tem um meio de tratamento diferente. Não é todos igual, não. Depende da carga que aquele espírito está carregando aí ao longo do tempo. E para cada tipo tem um trabalho diferente. Tem alguns que chegam aqui, eu só faço a puxada e levo eles embora. Salvo. Tem outros que não pode ser desse jeito. Como que é quando o senhor tem que ser rude, severo com o espírito? Como fica seu lado humano? Você está perguntando de que forma? O lado humano de Exu? É. Tipo, o senhor deve ter coração, deve sentir. Às vezes eu tenho que ser mais duro com o espírito ali, porque ele mesmo não está. Ele está sendo meio animal, mas ali tem um pedacinho de Deus. Sim. Aí como é que fica o Exu? É, na verdade, todo mundo tem Deus. Sim. Todo mundo tem. Só que tem uns que ficam tão escondidos dentro do interior. interior que faz algumas atrocidades aí. E às vezes a pessoa acha que não tem Deus, que não tem salvação, mas só que todos têm. Isso aí é quem fala que não tem, que aquilo dali não tem solução, que dali é casa perdida, tá totalmente errado. Todo mundo tem, todo mundo é filho do nosso pai. Todo mundo é filho do nosso pai. Agora, eu, Exu de Lacarroa, trato de uma forma natural. Do mesmo jeito que eu chego e dou conselho, e converso, bato um papo, uma prosa tranquila, eu chego, eu xingo, eu dou lição de moral e às vezes eu mexo na ferida. E quando eu mexo na ferida é o lugar que mais dói, no fio de terra. É o lugar que mais dói, que mais machuca. E é esses trabalhos aí, quando tá mexendo na ferida, é que dá mais resultado no terreiro. Certo. Porém, eu não posso chegar na ferida em todos os filhos de terra que vêm aqui até mim. Tem uns que não estão preparados para ouvir, não. Se eu mexer na ferida de alguns filhos de terra que vêm fazer a consulta aqui, esse filho de terra pode até fazer uma besteira lá fora. Então tem que ter esse cuidado também. Salve. Salve, seu Tranca-Ruas. Claro, Rie. Seu Tranca-Ruas, já houve alguma quiumba que quis confrontar o senhor? Na verdade, dependendo desse estado que eu mencionei um pouco atrás, elas tentam sim. É. Isso é natural de acontecer. Sabe? Mas isso aí, jamais um espírito que esteja no caminho errado vai conseguir bater de frente com uma entidade de luz. É. Sabe? Só que eles não se entregam de uma forma natural, não. Eles não deixam a coisa acontecer do jeito que deve ser, não. Eles resistem até o último instante ali, não querem ir embora de jeito nenhum, querem continuar a fazer maldade. Porém, a gente com o trabalho certo, porque devido espírito ali, a gente consegue estar levando ele no caminho correto. Salve. Salve. Tem alguns espíritos aí, Jeff, que sabe se as partir o que tem lá no umbral esperando eles. Ah. Então às vezes tem uns que reluta muito por causa disso. Eles sabem o que está esperando lá. E sabe que não vai ser fácil. Só que eles esquecem que estando aqui sofre muito mais do que está lá. E a bola de neve lá aumenta. Enquanto esse tempo que está vagando aí, fazendo ruindade com todo mundo. Então tem a possibilidade do espírito ficar vagando como alguém que foge da colheita da plantação. Salve. Tem como isso acontecer. Tanto é que tá cheio aí nesse mudão aí. Certo. E tem uns que bota a Ana aí, que tá aí, vagando e fazendo a ruindade com os outros. Quando se pensa em diferentes graduações, pode-se estabelecer uma distinção clara entre demônio e quiumba? Na verdade, esse negócio de demônio não existe. Não existe, não? Não, dessa forma que você tá pensando, não. De acordo com a insatisfação daquele quiumba ali e das coisas que passou, ele de acordo com os filhos de terra, ele se torna um demônio, entendeu? Só que é tudo quiumba. É tudo quiumba. Porém, esse grau que ele chegou ali é um grau de extrema insegurança, que fica resistindo tudo ali, prendendo tudo no seu interior. Aí aquele quiumba ali, de uma certa forma, ele evolui nesse lado aí da escuridão. Da escuridão. É, sabe? E é nessas horas que os filhos de terra acham que existe demônio. Porque um quiumba forte, ele consegue influenciar diretamente na vida de um filho de terra. Principalmente aquele filho de terra que tá muito, como que eu falo, desprotegido. Disperso, claro. Disperso. Claro. Entendi. É, como foi, seu tranca-ruas, a sua experiência na hora da morte? Doeu, não doeu? É fácil morrer? Quem que o senhor encontrou do lado de lá? Como eu falei pra você, filho, na minha morte eu nem vi como que eu morri. Salvo de tão rápido que foi. Foi, Então claro. foi sem sofrimento. Tanto é que não sobrou nem um pedacinho. Sei que eu falo da última encarnação que eu tive na Claro. Terra. Sabe? A partir do momento da partida, eu me encontrei com aquela colônia lá que o espírito tem mais afinidade. Certo? Sim. E depois de muito trabalho realizado no mundo espiritual, foi concedido a falange sua tranca-rua das sete ruas. Pra mim tá continuando o trabalho. Não é fácil não, você chegar até o recebimento de uma divisa dessa aí de Exu. É muito trabalho que você tem que passar pra tá chegando até aqui. Se alguém faz um trabalho de magia para derrubar o seu médium, antes de chegar nele, o senhor percebe? Sim. Como? Essa magia aí, a partir do momento que a pessoa tá fazendo ela, ela já direciona aquela energia com o pensamento dela pro aparelho. E eu já consigo perceber e cortar na hora. E enquanto o filho de terra estiver fazendo as coisas da forma que deve ser feita, tá meio devagar ainda, mas tá fazendo. E eu vou continuar protegendo ele. Salve. Salve. Só que é porque isso aí é tu questão de energia. É. É tu questão de energia. E energia a gente consegue sentir. A partir do momento. No momento que tá fazendo o trabalho ali. No momento que tá sendo realizado aquele trabalho ali. Já consigo sentir. E cortar. Tanto é que pode fazer à vontade. Se alguém quiser fazer um trabalho pro aparelho aqui, pode continuar tentando aí. Que não vai dar certo, não. Não. Só que é o seguinte, quando alguém vai fazer um trabalho e mentalizar, Salve. vamos dizer que eles paguem um neguinho com bode, com corte, com boi, não sei. Salve. Aí a pessoa que vai fazer já sabe que ele tem seu tranca-ruas. O Egum já sabe que eles têm seu tranca-ruas. Então não vão facilitar pro senhor, né? Sabe? Não vai facilitar, mas essas coisas aí não chega a atingir uma entidade de luz, não. Sim. Fica só na tentativa. Fica só na tentativa. Pode usar corte, pode usar sacrifício, pode preparar o animal, pode fazer da forma certinha, que é preparar o animal para morrer, tirar o couro, utilizar todas as partes do corpo. Pode fazer tudo direitinho. Vai fazer à toa. Que não vai chegar até o aparelho. Que eu não vou deixar. E se, vamos dizer, o seu aparelho seja dirigente de uma casa, ou o próprio dirigente dessa casa, Salve. daí eles mandam uma equipe assim para vir derrubar tudo isso aqui. Né, ô filho, não é bem assim que funcionam as coisas, não. Não é só chegar e mandar uma equipe aqui derrubar, não. Não, uma equipe de espírito das Eu trevas. entendi o que você está falando. Só que isso aí tem toda uma sistemática no mundo espiritual. Tem toda uma sistemática no mundo espiritual. Dependendo da energia do terreiro, a energia do terreiro que eu falo é se estiver havendo muito conflito entre os integrantes desse determinado terreiro, pode até conseguir entrar. Mas se o terreiro tiver unido o suficiente, jamais vai entrar. Jamais. Mas quem deixa eles entrar não é a entidade, não. É o próprio filho de terra. É o próprio filho de terra. Então, se o terreiro tiver unido e fazendo as coisas da forma correta, nada consegue entrar. Nada consegue derrubar. Agora, a partir do momento que tem desunião, tem brigas, E vaidade, que é uma coisa que acontece bastante nos terreiros. É vaidade, deixar a vaidade subir na cabeça. Aí você pode ter certeza que se mandar uma equipe, vai entrar. Vai E entrar. vai entrar, não é porque a entidade vai deixar, não. É porque o aparelho vai estar tá deixando as coisas acontecer. Você está entendendo? Mas veja, o senhor trabalhou nele o ano inteiro, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí no 5º ano, porque a corrente tem um elo fraco, bota tudo a perder? Não. O que que acontece? Esse exército que vim do jeito que você mencionou, ele vai derrubar só as pessoas que tá fraca naquele momento de fraqueza. Ele não vai chegar até a pessoa que continua fazendo tudo direito. Só que pode desmanchar o terreiro dependendo das peças que for retirada dele. Entendeu? Então é isso que acontece. Agora, a proteção de um aparelho que tá fazendo as coisas tudo certinho, vai continuar existindo e nada vai abalar. Não vai Claro. abalar no lado espiritual, porque no mundo físico, com certeza, pode abalar, devido ter acabado com a coisa que aquele aparelho dedicou muito tempo e trabalhou para aquilo. Isso aí pode deixar ele triste e do lado aí, mas no lado espiritual não vai afetar em nada. Claro. Por que que você acha que tem muito terreiro que acaba? E aí? A maioria dos motivos vem da vaidade. A vaidade começa a subir na cabeça. Aí queira passar por cima do dirigente, queira fazer as coisas e não queira aceitar. Porque às vezes o aparelho tá ali incorporando há 5, 10 anos. Aí você acha o fodão, né? Aí, um dia ela fez uma coisinha que não agradou a casa. Não agradou o guia, chefe do terreiro. Aí o guia vem. E paga um sabão pra ele. Aí ele já fala, mas como assim? Como é que vai pagar um sabão pra mim? Eu trabalho aqui tem 10 anos já. Eu já recebo todas as entidades possíveis de receber. Esse negócio não tá certo, não. Não tá certo por quê? Se você desrespeitou alguma coisa que foi tratada aqui. De se fazer. Aí a vaidade sobe na cabeça. E aí começa a desandar as coisas. No terreiro. Mas vocês têm que entender uma coisa. Jamais um terreiro vai acabar por causa do lado espiritual. Isso aí não vai acontecer, não. Vai acabar por causa dos fios de terra. Por causa da fraqueza dos fios de terra. Um terreiro tem importância para a sua localidade, tal qual um pronto-socorro espiritual? Você fala para a entidade, tá vindo e trabalhando. Não, assim, vamos dizer, um terreiro está estacionado ali, localizado num determinado bairro de uma determinada cidade. Ele Sim. vira um pronto-socorro espiritual? Com certeza. Olha lá. Porque ali você faz os assentamentos de cada entidade. Tanto é que quando eu tô aqui sentado aqui, que não é o lugar que eu fiz a firmeza para trabalhar, tá desmembrado uma parte do seu tranca-rua no canto lá. Sim. E outro desmembramento é lá, na saída. Fechando a rua, né? Fechando a encruz. Dando proteção. Desmembra. Então, esse negócio aí da localidade é muito importante. Tanto é que jamais você se deve mudar de um terreiro. Se é um estudo e uma orientação muito grande. Não é só chegar e mudar, não. Tem toda uma preparação para isso estar acontecendo. Às vezes os fios de terra resolvem querer mudar a localidade do terreiro por si só, sem perguntar a entidade, que é o dirigente do terreiro. Vai lá e muda. As entidades às vezes nem incorporam mais. Nem incorpora mais. Aí o médico chama, chama, chama e nada. Que isso aí é muito importante, esse negócio da firmeza da localidade. Não é bom mudar nem o dia se fazer uma gira sem um estudo aprofundado. Sim. O seu médium diz o seguinte. Bom, não tá dando muito dinheiro lá no meu trabalho. O seu tranca-rua já é conhecido. Eu vou começar a cobrar pela consulta. Não. Se eu aparei, fizer isso aqui, eu já não volto nunca mais. Credo, seu tranca-rua. Nunca mais. Aí já desrespeitou um princípio básico da Umbanda. Ah lá. Que é o amor e a caridade. Pronto. A caridade. Tanto é que nesse terreiro aqui, nem se a pessoa quiser doar, não é aceitado. Nem se quiser doar, não é aceitado. Mas isso aí é varia de cada casa. Sim, sim. Salvo. Porque pra manter, tem um custo. Tudo tem um custo. As casas que aceitam doações, não pode ser julgada também, não. Mas esse terreiro aqui preferiu tratar de outra forma esse assunto. É. Esse assunto fica na parte interna do terreiro. E se alguém quiser chegar e fazer uma doação, a gente vai orientar ele a doar para alguma família que está precisando aí. Olha. Fora. Vai ser muito mais válido para o nosso terreiro a doação para aquela família que está precisando do que para nós aqui. Realmente. Você está entendendo? O terreiro que tomou essa iniciativa, através de conversa, reunião, tanto no lado espiritual, tanto no lado dos membros da corrente, é para não perder a credibilidade que já é muito pequena quando se fala em Umbanda. Por causa do preconceito que a maioria do pessoal aí tem. Então foi decidido aqui nesse terreiro desse jeito. Só que eu vou frisar aqui mais uma vez que a casa que aceita doação não é cobrar, não. Se cobrar, tiver um valor específico ali, aí já tá errado. A doação é se a pessoa quiser doar. É diferente. A pessoa quer chegar lá e doar um valor não determinado, um valor que ela quer doar. E a casa aceita, tem os motivos lá. E isso aí não influencia, não. Mas a nossa casa aqui, o nosso terreiro aqui, foi decidido que isso aí, nem essa doação não será aceita. Se o senhor é o dirigente de um terreiro, está à frente de um terreiro, como é o caso lá, Salve, no outro médico. Saravá. Aí o senhor descobre que um dos filhos está atendendo em casa, escondido e ganhando dinheiro. Isso meio que mela a sua corrente ali do terreiro, né? Salve. Aí como é que o senhor resolveria isso? Primeiro, eu chamo o aparelho num cantão ali e explico a situação pra ele. Se não conseguir resolver, aí a medida é mais drástica. Aí às vezes eu até acabo com aquele ponto de força ali e procuro outro lugar pra estar trabalhando. Aí acaba tudo. Aí sofri de terra lá, continuar girando lá e falar que tá vindo o Exu Tranca-Rua, vai estar mentindo. Entendi. Porque o elo vai ter sido quebrado. E quem consegue ver, igual tem umas pessoas que vê, vai ir no terreiro, uai, mas as coisas são diferentes aqui, ué. É. Não tô vendo mais nada. Por quê? Porque foi levar tudo embora mesmo. Nossa. Foi levar tudo embora mesmo. Quando o médium é roubado, e ele fez tudo certo no terreiro, leva uma vida certa, faz tudo o que o seu tranca-ruas pede, mas ele é roubado. É legítimo ele ficar com ódio do seu tranca-ruas? Não, você fala roubado no mundo físico? É, ué. Ah, ué, mas isso aí é alguma coisa que teve que passar, né? É algum ensinamento que teve que passar, né? Porque os médios, eles é filho de terra também. Eles têm as vaidades deles. Eles têm aquela. Como que eu falo? Com bem material. Eles têm. Aquela ambição. Ambição, essa palavra. Eles têm essa ambição também, porque eles é filho de terra e eles têm que ter essa ambição mesmo. Porque a gente tá aqui pra inverter as coisas, né? Que tem que ser feita, não. Aí, às vezes, a pessoa vai lá, trabalha de tornamente pra poder comprar um carro. Aí, eles vão lá e roubam o carro dele. E ele trabalhou muito, muito pra comprar aquilo lá. Só que isso aí é só um teste pra ele. É só um ensinamento pra ele. Pra ver como é que ele vai se comportar. raiva, o desânimo, isso aí é aceito, sem problema nenhum. Agora, você largar tudo por causa disso aí, aí você não passou no teste, né, amigo? Aí você deixou a desejar no teste que foi feito com você, né? Porque a pessoa fica triste, fica magoada. Isso aí é normal. Demorar algum tempinho pra recuperar, é normal também. Agora, você largar tudo pra um lado, você só não passou no teste. Realmente. Então... E eu falo mais pra você. Fale mais, por favor. Que, ó, se não passar no teste, essa mesma situação vai acontecer de novo. Um pouco mais ali na frente. Às vezes não é dessa forma de roubar um carro, não. Às vezes vai te tirar alguma coisa, às vezes mais importante. Pra ver se você aprende. E se não aprender, não, você passa pro lado de cá, aí depois você volta aí de novo. E passa pelas dificuldades até aprender. Aí você vem e volta. Então não adianta ter o seu tranca-ruas e acreditar que vai estar seguro pelas ruas das cidades. Jamais. Jamais. Cada fio de terra tem as dificuldades para passar nesse mundo de terra aí. Então essas eventualidades que vai acontecer aí, é porque era para acontecer mesmo. É porque você tinha que passar por elas mesmo. A proteção que é dada é do lado espiritual. Às vezes um quiumbe chega ali, tenta encostar, aí essa proteção é dada pra ele. Agora, a proteção nesse mundo físico que você tá falando aí, não é bem dessa forma não, porque se a pessoa tiver que passar pela aquela dificuldade ali, Exu não pode interferir, não. Eu não posso chegar lá e falar assim, não passa naquele rolo ali não, precisa não ser assaltado. Isso aí eu não posso fazer, não. Eu posso acalentar ele depois, encostar nele, tentar acalmar, explicar a situação, por mais que eles não aceitam, né, no momento, né, que é um momento mais difícil, né, de aceitar essa situação aí, mas a nossa parte a gente faz, você pode ter certeza. Claro. Então, pode acontecer da pessoa ir numa festa que o senhor falou para não ir e lá ela entrar numa armadilha de quiumba? E a quiumba pega o amiguinho dela, embebeda ela. Aí só vai surgindo um monte de coisa e até doença dali. Só, dessa forma que você tá falando, pode acontecer sim. Lá. Pode acontecer sim. E uma coisa que eu falo pra você, a gente avisa mesmo. Avisa? Dá um aviso. Dá um aviso. Segura. E às vezes esse aviso é de uma forma intensa. Intensa que eu falo. Coloca um obstáculo ali pra pessoa não ir. Aí resolve aquilo dali rapidinho e vai-se mesmo. Aí depois a merda acontece. Ah. E não foi por falta de aviso. E já aconteceu. Já. Aqui nesse terreiro aqui. Já aconteceu. Com o pessoal da própria corrente. Foi avisado. Não, e foi avisado de uma forma direta. Direta? Incorporada. Nossa. A pessoa foi lá e fez esse mês. Não. Fez esse mês. Fez. Foi na cabeça dela. E pergunta se deu merda. Aí. Deu. Pergunta pra pessoa depois. Ah, claro. Tá arrependido até hoje do que fez, por não ter escutado. Pediu desculpa, eu falei, não precisa pedir desculpa, Exu. Não precisa pedir desculpa, tranca-ruas. Eu fiz só o meu trabalho aqui. Eu avisei pra você, falei o que ia acontecer, você só não escutou. Aí depois paga aqui no umbral, né? Deixa na conta. Claro. Então, vocês conseguem, obviamente, prever, sobretudo nos momentos de festas e aglomerações, ambientes onde existe sintonia com os seres da escuridão. Salve. E pede pro filho não ir para lá. Salve. Só que não... Sabe o que acontece com o filho de terra? Ele fala assim, ó, mas aí eu vou deixar de viver. Não é deixar de viver, não. Determinado tipo de lugar, naquele dia específico. O Exu avisa, não vai. Não vai. E não é a tem pessoa que escuta, tem pessoa que sente. Tem pessoa que sente os arrupiotes. Só que aí a pessoa vai lá, nesse mundão de vocês aí, gasta um rio de dinheiro pra tá fazendo um arrumado. Compra roupa. Aí na hora H, o Exu vai lá e dá um sinal. Aí a pessoa vai assim, ah, eu já preparei, eu já fiz tudo e eu vou deixar de ir. Era pra deixar de ir. Só que a pessoa prefere ir lá, conferir. E acha. Sempre acha. Tem vezes que o que achou dá pra se resolver, tem vezes que não. Então vocês intuem pra não ir, não dá atenção, vai, e aí depois reclama com o senhor por que não avisou. Só. Não. Quando eu falo diretamente, é só pedir desculpa. Só que aí é tarde demais, né? Pedir desculpa. Porque o senhor que eu vou vir cá e dar uma orientação pro filho de terra. O filho de terra segue se quiser. Com certeza. Porque o livre-arbítrio é do filho de terra. Não seguiu e deu merda. O senhor tranca ruas. Tem nada a ver com aquilo dali que aconteceu. Às vezes fica com aquele negócio, né? Ah, a gente já avisou pra não ir. Mas foi. Aí depois não adianta vir pedir pra ajudar na consequência que vai vir por aí, não. Não? Não. Porque vai ter que passar. O aviso é dado antes. Foi lá porque quis, paga a consequência. Paga a consequência. Claro. É simples, Jeff. É tudo simples. A pessoa só precisa de confiar, acreditar que tudo vai dar certo. Que tudo vai dar certo. Tem que fazer a parte dela, né? Tem que fazer a parte. Entidade de luz não tá aqui pra levar o filho de terra pra um buraco, não. Agora, tem pessoa que sente as coisinhas aí e não sabe o que tá sentindo. E faz a merda. Vai pagar do mesmo jeito. Só com intensidade diferente, quem já sabe. Então a pessoa dizer que tem um tranca-ruas não pode sair de peito aberto só por causa disso, né? Com certeza não. Olha lá. Pelo contrário. Porque se essa parede sair de peito aberto aí, sabendo as responsabilidades dela, o ônus é muito maior. Oh. É muito maior pra ela. Porque já sabe. Já sabe. O filho de terra, quando vai fazer coisa errada, ele sabe que tá errado. Mas às vezes vai lá e faz esse mesmo. Aí às vezes ele não vê um sinal ali, porque tem desconhecimento. Não sabe dos guias. Porque até quem não é da Umbanda, ele vê o guia como anjo da guarda. E o anjo da guarda dá sinal. Porque na verdade não é um anjo da guarda, é um guia. Você tá entendendo? Sim. Porém, pra ele, é um anjo da guarda. Sempre vai ser, dependendo do filho de terra. Porque isso aí tem muita variância de cultura, de ensinamento, é muita coisa que envolve. Claro. Sabe? Mas depois que parte pro lado de cá, aí descobre como que as coisas funcionam de verdade. Que você sabe muito bem o que eu tô falando. Sim. Aí no começo às vezes dá uma assustada, aí depois vai encaixando ali na colônia espiritual que pertence, aí eles explicam pra ele, aí vê. Ele abre a cabeça. Seu Tranca-Ruas, acredita-se que quando a pessoa entra pra Umbanda, abre essa conexão com o Exu, aí ela fica visível também pros inimigos daquele Exu. E o Exu fica visível para os inimigos daquela pessoa. Então, agora ali existe uma parceria. Então, se ela quebra isso da noite para o dia e espanta, ou seja, ela se isola da proteção que o Exu podia dar, porque mudou de religião, porque está chateada com ele, agora ela fica exposta aos inimigos do Exu, não? É, isso aí depende. Depende, porque é o seguinte, depende do que aquele filho de terra está sentindo ali dentro, ali. Se for uma confusão, Exu vai saber que é uma confusão. Aí não vai abandonar o filho de terra, não. Uhum. Agora, se ele vê que aquilo ali não é uma confusão e que ele deixou de lado por vaidade ou por outra coisa semelhante, uhum, aí o Exu desprega também. Desprega, mas não deixa de acompanhar, não. Você tá entendendo? Esse afastamento que eu tô falando para você, uhum, é aquele afastamento ali de atenção, de proteção, de tá cutucando ali. Só que a decisão foi do filho de terra. Não foi do Exu. A do Exu vai... Se o filho de terra ficou magoado com o Exu e resolveu desprender, o Exu respeita a decisão dele. Agora, se o filho de terra fez uma coisa que vai de encontro ao que o Exu prega, aí o Exu vai desprender do filho de terra. O que pode fazer o senhor ficar tão chateado com a pessoa ao ponto de se afastar dela, do médium? Eu vou dar exemplo, que é mais fácil com exemplo. Uhum. Pra todo mundo entender. Sim. Porque eu sei o trabalho que tá sendo realizado aqui. Isso. Entidade de luz não cobra pra atender ninguém. Como é que é? Entidade de luz não cobra pra atender ninguém. Pronto. Se o aparelho resolver cobrar por si próprio, pros atendimentos, eu já afasto dele de imediato. Sim, eu tô dando um exemplo mais duro pro pessoal aí entender. Que eu tô falando. Eu já desprendi na hora. E eu não volto mais, não. Uma vez traída a confiança, jamais essa confiança voltará com o Exu. É só uma vez. É só uma vez. Claro. Porque antes do aparelho receber o seu tranca-russa, foi falado pra ele. Isso aí. Inconscientemente foi falado pra ele. E ele entendeu. Então você desrespeitou a regra. A regra fez cumprir a lei. Dá um exemplo do que é uma forma de ser humano trair a confiança de Exu. Às vezes é passado assim, ó, pro filho de terra. Aqui, ó. O seu Exu tranca-russa, ele vai ser incorporado só no terreiro de trabalho. Aí o filho de terra vai lá e chama ele lá em outro lugar, desapropriado. Eita. O homem. E acontece muito, viu? Chama às vezes num momento de dificuldade. É válido? Não. Tem que seguir as regras, filho. Chamar na incorporação, né? Salve. Às vezes o filho de terra perde um muito querido. Ele gira lá, igual a parede gira aqui, pra ver se tem hora que as palavras fogem. As palavras que eu sei... Pra ver se a evocação manifesta. Não, é porque às vezes a pessoa tá se sentindo muito mal. Pra consolar aquela pessoa, ela vai chamar o Exu naquele momento lá. É inadmissível? Inadmissível. Nossa, seu trancão. É inadmissível. Se foi falado pro filho de terra que o Exu vai vir só no terreiro para trabalhar, deve ser seguido a orientação. Se o Exu abre brecha para ser chamado em alguma eventualidade lá fora, Pode ser chamado também. Mas tem que seguir as regras, filho. Se fosse fácil desse jeito que você tá pensando aí. Se você tá no terreiro e não sabe seguir nem as regras do terreiro, você vai saber seguir as regras do mundão aí de fora. Pô, realmente. E lá fora... Lá fora as variáveis são muito mais delicadas. É cobra comer cobra. Nossa. Eu tenho uma coisa pra passar. Porque eu não sei se vai dar tempo. Pode falar, pode falar. Só que aí eu vou falar. Isso. Antes que o tempo acabe, né, filho? Boa, boa. E não é falado, né? É. Vou explicar uma coisa que é dúvida de muita gente no terreiro. Sim, sim. Sobre a incorporação com o médium. O que é orientado? Todo médium em desenvolvimento que começa a receber e fica meio perdido. É normal. Do aparelho. Aí às vezes fica pensando se é o aparelho que está ou se é a entidade. É. Isso aí acontece com todo mundo que tá. Só que o recomendado a se fazer é o seguinte. Quando o aparelho começa a receber, é o pessoal da corrente que tem que fazer consulta com o aparelho. É o pessoal da corrente que tem que fazer consulta com o aparelho. Até o aparelho tá preparado para poder atender gente fora. Uhum. E tem gente que confunde, acha... que já pode ir atendendo aí. Só que não é bem assim que funcionam as coisas, não. Claro. O motivo que eu vou falar. Sim. O médico só vai estar preparado 100% para estar atendendo o público de fora, que é os consulentes. Quando tiver tudo preenchido. Tudo preenchido é o quê? Tudo preenchido que eu falo é no corpo físico ali, ó. Ah. Tudo preenchido. Corporação total. Total. Só que a total, você e às vezes quem está assistindo sabe que não é aquela incorporação 100%. Que se você achar, vai ser um caso ou outro aí hoje. 100% dentro do potencial dele. Salve. 100% dentro do potencial dele. Que hoje em dia eu nem sei te falar se exige a 100% do guia vir e o médium não saber de nada que aconteceu ali. Alguma coisa ele vai saber. Só que o que acontece? Quando ele está preparado 100% do seu potencial, em alguma consulta que vai fazer com o filho de terra, se o filho de terra chegar para a consulta e algum determinado assunto que for conversar com o Exu, perturbar ele mentalmente, falar assim, eu não queria que o médico ouvisse esse problema meu. Você tá entendendo? Uhum. É cortado na hora. Uhum. Pro médico. Aí só o Exu escuta. E só o Exu dá o conselho. Só que o médico tem que estar preparado para isso. Por isso que é muito importante do terreiro dar essa sustentação aí. Até ele tá preparado. Você tá entendendo? Uhum. Porque tem assunto dos consulentes, que é só Deus e do Exu, no desrespeito ao médium, ao aparelho. E quando o filho de terra, médium, está totalmente preparado, o Exu consegue cortar isso aí. E ela não enxerga nada do que aconteceu naquele momento ali, que a pessoa não queria que fosse visto nem lembrado. Pode ser lembrado se a pessoa comentar com o aparelho depois. Aí pode ser lembrado. Mas se a pessoa não falar nada e aquele assunto ali for de um assunto particular entre ela e a entidade, o médium não vai lembrar não. Por isso que é muito importante a preparação antes de atender os consulentes. Os consulentes que vêm de fora. E o pessoal da corrente tá aqui, é para isso. É para ir, é para sentar, conversar com a entidade até a entidade, o médium tá acoplado com a entidade de uma forma 100% daquele potencial ali para poder atender os consulentes. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tem que ter muito cuidado. Porque o que se faz aqui é de suma importância para o consulente que vem aqui. Tem ninguém brincando aqui com nada, É não. a vida das pessoas, seu É uma Trovões. vida, é uma vida. São decisões ali que importam diretamente no que aquela pessoa ali está almejando, está fazendo. É diretamente, não é indiretamente, não, é diretamente. Então, às vezes, um médico despreparado atende uma consulente, às vezes, o que a consulente faz lá interfere. Porque o aparelho deixa interferir uma coisa que às vezes era só a entidade e a pessoa resolver. E se ele tiver 100% preparado, jamais isso irá acontecer. Jamais. Então é de suma importância os terreiros observar essa questão. Se está com dúvida, não deixa. Porque uma consulta influencia diretamente o caminho daquela pessoa ler. Não é indiretamente, não. Não. Porque a pessoa que tem fé e vem num terreiro, influencia diretamente. E quando, seu Tranca-Ruas, o médium passa na frente ali porque a consulente é gostosa? Ou vice-versa? A médium passa na frente porque o rapaz é bonitão. Isso aí acontece em alguns terreiros. Como é que o senhor fica? Não, eu só dou uma afastada ali daquele aparelho ali até resolver esse problema interno entre ele e o seu íntimo. Entre ele e seu íntimo. E isso acontece bastante. Eita. Vou falar pra você. Acontece bastante. E tem médium que continua fingindo a incorporação. É, ele fala, não, eu sou o Exu, vou ter que fazer uma limpeza lá na sua casa. E consegue fingir a incorporação. Isso. Só que tudo que está fazendo aí e usando dessa força para estar fazendo essas questões aí, tem um preço muito alto lá de cá. Muito alto. É igual o seu Tranca-Ruas faz um empréstimo da energia dele para que seja usado para o progresso do médium e de quem vem procurá-lo. Só. Daí ele faz M com aquele empréstimo. E sempre com amor e caridade. Olha lá, que ele tem obrigação, né? Obrigação. Olha lá. Obrigação. Porque isso aí é falado pro aparelho antes de incorporar a entidade. Olha lá. É explicado para o aparelho. E não é só isso, não. É várias coisas. Quebrou aqui dali, dependendo do que foi feito pelo médium, tem um afastamento temporário. Porque às vezes a entidade consegue observar que foi um momento de fraqueza. Se o momento não foi de fraqueza, foi totalmente intencional, aí larga de vez. Claro. Porque, ó, e o consulente, principalmente aquele que faz um trabalho rotineiro com a entidade, ele consegue perceber Olha lá. que quem está ali não é a entidade, que é só o aparelho. Sim. É só o aparelho, às vezes, que está ali fingindo que tem que incorporar. Existe, seu Tranca-Ruas, e já aconteceu, é fato. O senhor poderá esclarecer as pessoas, essa mulher acabou até engravidando. Que o pai de santo disse que para abrir caminho com ela, para ela tinha que fazer sexo com ela umas 2 vezes por mês. Salve. E aí ela acreditou e fez e acabou tendo uma filha e pronto. Isso, como é que vocês entidades veem uma coisa dessa? Não, isso aí é inaceitável. É inaceitável para uma entidade de luz que está vindo trabalhar no mundo de amor e caridade para passar o que há de melhor para o filho de terra, está fazendo esse tipo de questão aí e outras parecidas. Se eu trancar, eu vou ficar até sem jeito. Sabe por quê? Porque você foi no lado que mais mexe com fio de terra. Que isso aí mexe diretamente com E fio a de pessoa terra. tem esperança ali, confia naquele pai de santo. Só que para aquela pessoa ali que confiou, ela não tem penitência nenhuma em Não relação tem àquilo. culpa de nada, Não tem penitência. E às vezes ela precisava de estar passando por aquilo dali. né? Que às vezes é um momento de provação para ela. E ele? De algumas coisas. Ele tá fudido lá de cá. Ele tá fudido lá de cá. O senhor fala até com raiva. Porque ele tá fudido lá de cá. E eu falo com raiva porque tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Só que as pessoas que fazem isso aí. Se aproveita da ingenuidade dos outros. Saravá. E não é só entidade, não. Não é só médium, não. Isso Ixi. aí tá em várias religiões. Ah, tá. Entendeu? Sim. A pessoa que usa daquele meio ali, que é um meio ali de salvação para aquela pessoa, aí ela usa Deus naquele negócio ali, por causa da coisa carnal do fio de terra, ela tá fudida do lado de cá. E é fudida mesmo. A pessoa. E muitos deles sabem dessa gravidade do lado de cá. E faz assim mesmo. Faz assim mesmo. Claro. Tá tudo errado. Tá certo. Quando as pessoas, por exemplo, chegou um dia, seu tranca-rua não pôde vir. Sei lá, teve Já algum. aconteceu já. Já? Já aconteceu já. Já teve cozulente, ficou aqui esperando o seu tranca-rua aqui, só que o aparelho tinha um compromisso do lado de fora lá. Aí falou, nossa senhora, essa semana vai ser pesado porque eu precisava de conversar com o seu tranca-rua lá. Só que a força. Eu dou pra ele no decorrer da semana. Eu fico do lado dele lá. Eu passo as orientações pra ele. E muitas das vezes ele consegue absorver tudo direitinho. Só que só até esperar a próxima semana pra vir. Fica na quebrada ali, se segurando. É porque eu tô dando sustentação. Porque o aparelho não pôde vir. A pessoa não pôde fazer a consulta que era necessária, eu dou sustentação até ela voltar aqui e ter o conversado que seria necessário. Você Sim, tá entendendo? sim. Então ela não vai fazer nada de errado nessa semana aí. Porque a sustentação eu dou. Pronto. Porque quando eu assumo um compromisso com um consulente ali, o compromisso é firmado daquele jeito. É no bigode. No bigode. Pronto. Como vocês falam aí, é no bigode. Tá certo. O seu tranca-ruas, e no caso, a pessoa já incorpora o tranca-ruas há 2 anos. Só. Aí um belo dia de casa cheia, seu tranca-rua não vem. Ele veio no terreiro, mas seu tranca-rua não chega, não incorpora, o ponto tocando, e os meninos esperando, e o pai de santo olhando, e a casa é competição, quem que tem que fazer o mais certo, e o Sim. menino tem que incorporar. Todo jeito ele tem que incorporar. Mas não sentiu a energia do tranca-ruas. Aí ele fala assim na cabeça dele, você quer saber? Eu já sei os trejeitos do seu tranca-rua. Eu já conheço, é o meu velho, nós somos aí, né? Esse companheirismo, tantos anos, eu já sei. Eu vou imitar o seu tranca-ruas. Ele deve estar atrasado. Até ele chegar, eu atendo os 2, 3 consulentes, depois ele chega. Falando aí no nome dele, ele vai confiar em mim, eu confio nele. Isso aí dá zebra. Dá zebra. Do lado de cá dá zebra. Porque o dia que o trancão não chega é porque o medo não era pra incorporar. Não era pra incorporar porque a energia dele não tava adequada pra aquele momento ali. Ela não tava adequada pra aquele momento ali. E você pode ter certeza que o dia posterior a isso é muito doloroso pro médico que vem cá e tenta fazer isso que você tá falando aí. Tá entendendo? Só que às vezes o médico vem cá e dá uma consulta aí, um fio de terra aí, sem interferir em nada da vida daquela pessoa. Ele só fica rodeando. Porque falar a fundo mesmo ele não vai conseguir, né? Porque não tá incorporado, né? Aí rodeia daqui, rodeia dali. Aí no dia dele, o dia dele é muito longo. O sofrimento físico é muito grande, porque gasta muita energia para fazer isso que você está falando. Sabe? Agora, se o filho de terra aproveita disso aí e dá uma consulta como se fosse o Exu que tivesse ali, aí tem a punição. Tem? Tem. O senhor é severo? Não, é curto e grosso. A gente passa os ensinamentos antes. Se quebrar, é quebrado também. É um acordo, É né? um acordo. Coisa de homem ali. Sempre acordo. Pronto. Coisa de gente madura, quer dizer. Não, Então, eu entendi o que você quis dizer. é. Por isso que eu não, nem falei nada. Com o idioma aí, você tá. É homem, mulher, tanto faz. É, tanto Mas faz. assim, ele tem que honrar com o compromisso dele ali. Honrar o compromisso. Aí. A entidade pode estar com o aparelho 10 anos Olha lá. e quebrou o compromisso aqui no 10º ano. Eu larguei, sem ressentimento. E sem tristeza também, porque sabia do acordo. Então é bom sempre o médico estar revendo seus conceitos dia a dia. Olha Jamais esquecer do princípio fundamental. Está entendendo? Sim. Caramba. Eu já perguntei para um médium, seu Tranca-Rua, o que é que você faria? Ele falou, rapaz, ele pensou, falou assim, mas ele ia estar ali, porque a gente marcou o compromisso. Eu falei, mas não sei, às vezes ele tá atrasado, tem coisa lá no Umbral para fazer, lá no Colônia, não sei. Um dia ele atrasa. Ou não vem, ou te faz um teste, ele fica do lado, mas não incorpora. Aí tu vai lá. Aí o aparelho que é preparado suficientemente e vai no local que foi combinado, às vezes com a pessoa, aí vai falar assim, ó, hoje não vai dar certo, não. Sim. Outro dia a gente volta aqui e faz de novo. Porque o seu tranca-rua não permitiu o aparelho estar recebendo a presença dele ali para estar realizando o trabalho. E se ele tem vergonha de dizer isso, porque os irmãos dele vão achar que ele não incorpora tão bem quanto antes. Ó, o seu tranca-ruas não tem vergonha de falar isso, não. E o médium assumiu um compromisso com ele no início, e esse acordo fazia parte do que foi estabelecido. Se por acaso tem um trabalho para fazer com algum irmão numa encruz, chegou na encruz, o aparelho não sentiu a energia necessária para estar recebendo seu tranca-rua ali, mas foi marcado, aí. Foi marcado, mas tem variância. Tudo tem variância. Tudo tem variância. Chegou lá, não sentiu a energia, não sentiu a presença. Vambora. O dia nós volta aqui e faz. Nós vai lá e pergunta pra ela o que aconteceu. O médium tem esse conhecimento que foi passado pra ele. E ele respeita isso. Então o senhor está dizendo que Umbanda é coisa séria para gente séria. Pra gente, sério. Se quiser brincar na Umbanda, as consequências é muito grande, filho. É muito grande. Mas a gente vê aí um sentimento legítimo, porque ele vai querer fingir a incorporação porque os outros vão dar pressão nele. E aí vão achar que ele é menos, não tem mais força, os consulentes vai querer ir para outra entidade, não para dele. Ô, filho, isso aí é provação. É provação que tá fazendo com ele. E às vezes nem provação não é, às vezes é porque aquele dia ali, ele teve um dia difícil lá fora e ele não tá preparado para receber a entidade, para tá atendendo os consulentes. O médico tem que respeitar isso. Porque é falado para ele, é falado. Se não é falado com voz, é falado por sinal. E ele Sim, consegue perceber isso. claro. Ele consegue perceber. Tem dia que ele chega aqui e fala assim, ó, hoje não dá. Aí tentam as 2 vezes e não chega. O certo é largar, porque não é para incorporar E a naquele dia. vergonha? Não, essa vergonha aí precisa de passar por causa da vaidade, né? Ah, Que é dentro de cada fio de terra. entendi. Entendeu? É para mostrar para ele aí, que ele também é um fio de terra. Que também tem que passar por isso. Não é vergonha não incorporar um dia, é antes mais bonito, se o espírito não tá ali. Não é para ser vergonha, ele vai ficar com vergonha. Sim, quem tem um entendimento igual você tem, vai saber que não é vergonha. Mas para quem tá vindo de fora é vergonha. Então vai lá, uai, como que o médico chega aqui e não consegue incorporar a entidade dele? Nossa. É pesado para a pessoa de fora entender isso. A pessoa que tem um conhecimento maior, ela vai entender naturalmente isso aí. Vai entender e vai aceitar. Não veio, não tem jeito? Beleza, hein? Tem que aceitar. E sabe dessa variância de energia. Agora, e a pessoa que está vindo o primeiro dia aqui? Ela vai conseguir depois vir cá e conversar com aquele mesmo, médico incorporado ali? Às vezes não. E às vezes não era para ela ir conversar com ele. Que tinha um trabalho diferente para fazer com o outro, né? Sim. Aí já bloqueei ali para ela ali, porque ela deveria realizar o trabalho com o outro. Com o outro Exu. Conta, seu Tranca-Ruas, qual que é o trabalho dos irmãos de fé nesse momento? Porque na maior parte, ele fica com vergonha, não é dos consulentes, é dos irmãos de fé, que fica ali, ó, olhando, espreitando se ele vai incorporar, se vai incorporar direito, se hoje ele vai fingir, se ele não vai fingir. Isso aí depende de cada terreiro, né? Olha lá. Depende de cada terreiro. Cada ensinamento que é passado ali. Não vou falar certo, porque é uma palavra muito forte. O normal é entender. É Respeitar, respeitar o momento do aparelho ali com a entidade. Aqui nesse terreiro se respeita muito bem isso aí. Tem lugar que não vai respeitar. Paciência, né? Nesse lugar. Só que o médium, ele tem que estar preparado para isso. Girou, chamou, não veio, não sentiu energia. Pronto. Chega pro dirigente e fala assim, hoje não vai vir. Boa. E passa pelas dificuldades que tem que passar naquele terreiro ali. Passa pelas dificuldades, explica a situação, fala que não veio, fala que não chegou, explica que dali conversa. E tem que passar por aqui dali. Mas nunca se deve chamar. E nunca se deve fingir que está incorporado. Terreiro que eu ia, fiquei 9 meses certinho. Todo dia tinha desenvolvimento, toda vez de desenvolvimento não sentia nada, sentia nada. Aí todo mundo conseguia incorporar e eu não incorporava. Eu falei, ah, velho, se eu não tô sentindo nada, eu vou incorporar o quê? Salve. Não, mas já passou bastante tempo. Ah, passa 50 anos. Também. Só que tem muito médico que tem um bloqueio na cabeça. Na cabeça. Quando eu falo cabeça, é a consciência, sabe? Às vezes o coração está totalmente preparado para estar recebendo a entidade. Só que a cabeça do filho de terra bloqueia e não deixa acontecer. No nosso terreiro tem isso. Num terreiro ali fora tem. Em outro pra frente tem também. Sempre vai ter. Mas tem gente que tem pressa de incorporar, né? E aí às vezes acaba dando passagem para coisa que não deve, ou o espírito é o mesmo, Mas acontece. né? Dá passagem pra alguém que não deve, por Olha lá. causa da pressa. Só que a orientação necessária ela é passada pra ele. Sim, o guia-chefe vai dizer, ó, tu não tá direito. Sal, tem gente que tenta, vai lá, gira, tenta incorporar e dá zebra. Antes do tempo, né? É antes do tempo, dá zebra. Olha lá. Dá zebra. Tá certo. Você tem que estar em conexão total. A sua consciência, com o coração e com todos os chakras que envolvem uma incorporação. Claro. Tá certo, então. Seu Tranca-Ruas, a pessoa diz, quero agradar o meu Exu. Uma entrega com padê, com carne crua, agrada o senhor? Não. Um uísque nem cruza. Normalmente, todo trabalho que é pedido para fazer é o seguinte, às vezes eu vou lá e penso a pessoa assim, vai lá na encruzilhada e faz o trabalho e tal. E deixa lá um marafo, só tranca e dois charutos acesos. Sabe? Isso aí é para firmar a presença do seu Tranca-Rua naquele trabalho lá. Para dar mais firmeza naquele trabalho que está sendo realizado lá. Tá entendendo? Sim. Só que nada é pro seu Drangão. O senhor não vai, não é para deixar o senhor feliz, não? Não. A oferenda não é para deixar o Exu feliz, não. É para ajudar no trabalho que está sendo realizado pro consulente que pediu. Sim. Pro consulente que pediu. Para mim não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Mas dependendo da energia que está naquele local ali, às vezes o seu Drangão não chega. Aí é pedido pra deixar um maraf, dois charutos acesos pra chegar e realizar o trabalho da forma que deve ser feito. Sim, o senhor basicamente transfere aquele ectoplasma para espíritos necessitados daquilo, mas que estão em processo de crescimento para emprestar a força deles para o senhor. Salve. Pronto. Você tá entendendo? Sim. Eu não penso nada pra mim, Exu. Treca arroz das sete É, luas. isso já é autossuficiente nessa Sarava, o pedido que é feito nos trabalhos pra energia acoplar da forma correta pro trabalho dar certo 100%. boa. Tá certo, Você tá entendendo? sim. Não precisa de nada disso aí de vocês, não. Claro. Ó, esse charuto aqui, ó, é trabalhado, é com os elementos que tá no na fabricação desse negócio aqui e da fumaça que é um que limpa o corpo do médico, limpa o ambiente. Sim, claro. No bebê também. É por causa dos elementos aqui que Sim. tá acoplado aqui na hora de fazer a fermentação. É energia. E da maioria das vezes é para não sobrecarregar o aparelho. Porque o seu dragão não precisa disso aqui não. Não, Só que o aparelho precisa. certo. Porque depois de uma incorporação, às vezes ele cai duro no chão aqui de tanto canseiro. Isso aqui é para eliminar a energia que é acumulada. Tem dia que eu levo a bebida comigo. Tem dia que não, mas o dia que eu não levo é aprendizado pro aparelho. Sim, Tem entendi. um significado. Sim. Uma última questão, seu Tranca-Ruas. Saravá. Quem tem um Exu que não tem o nome de Tranca-Ruas, não tem o nome de Tiriri, de Giramundo, Marabô, Sete Encruzilhada e Pinga-Fogo? E aí? É porque a pessoa tem menos mérito perante espiritualidade? Ela diz assim, eu tenho menos, ela fica triste, ela fala, como eu queria ter um Tranca-Ruas, um Tiriri, um Sete Encruzilhada? É, não funciona desse jeito, não. O mundo espiritual, ele tá em constante evolução e mudança. Sabe? Que, ó, essas andanças que você tem aí, quando que você viu o Exu Tranca-Rua das Sete Ruas? Não, primeira vez. Saravá! Saravá! E você acha que é o Exu Tranca-Rua das Sete Ruas que tá aqui ou não? Sim. Pois é. E se você andar esse mundão aqui e pular de fora, às vezes você acha uns dois ou três. Ué. É uma falange nova. Sim. É uma falange nova. Claro que sim. Então a pessoa deve ficar contente com aquilo que a espiritualidade designou para ela. É, deve ficar. Nem sempre fica. Só que isso aí já tem interferência do lado do mundão de vocês aí. Que é a vaidade, Salve. conveniência. Salve. Às vezes é que ele é um Exu que é conhecido. Você tá Mas o entendendo? senhor não é mais forte que Toquinho, por A energia de Exu ela é igual para todos. exemplo. Só os trabalhos que é diferente. Sim. Você tá entendendo? Às vezes um toquinho chega ali, um consulente fala assim, não, você deve tratar o seu assunto, é com o Exu Tranca-Ruas. Às vezes o Tranca-Ruas chega nesse assunto aqui deve ser tratado, é por causa da energia. Por causa da energia. Aí, às vezes, o Tranca-Rua direciona aqui a pessoa para outro trabalho. Porque não é ele que deve resolver a questão ali. E consegue resolver também. Só que, às vezes, o que é falado, a pessoa não entende da forma correta e faz tudo errado. Tá entendendo? Porque tem uma forma de falar para a pessoa entender. Claro que sim. Seu Tranca-Ruas, qual que é a sua meta de existência? Onde o senhor quer chegar com tanto trabalho, tanta dedicação? Todo mundo, tanto os filhos de terra quanto o lado espiritual, quer chegar no topo, né? Apesar de ser muito difícil, né? Iluminar, na autoiluminação. Sabe? Sim. Todos querem chegar lá. E a tendência é essa. Entendeu? Você está sempre evoluindo para chegar nessa autoiluminação. O desejo é esse. Só que tem muito caminho na frente para poder chegar até lá. Claro, porque É muito árduo. É muito trabalho para ser realizado. Porque não é uma Meta é mérito. Mérito. Pronto. É mérito. Não é meta. Meta é dos filhos de terra. Sim, sim. Tudo para os filhos de terra tem que ter uma meta. Sim. Tudo. Minha meta é essa. Beleza? A sua meta é essa. A meta do nosso pai divino não é essa. Claro. E o mérito é só o tempo que vai dizer. Não é questão só do tempo, não. É questão de como o espírito está fazendo. Está entendendo? Sim. Tem gente que consegue subir muito mais rápido, né? É a essência das realizações. Sabe? Pronto. Tem gente que consegue pular um monte de degrau aí, mas é por causa da paz interna que vocês falam aí, esse mundão de vocês aí. Qual que é a sua mensagem final, seu Tranca-Ruas? A mensagem final para esse diálogo aqui é para cada um, cada filho de terra, ser você mesmo. Por mais que doe, e vai doer em outro fim de terra, seja você mesmo. Sempre. Porque tem um trabalho sendo realizado com o fim de terra para seguir naquele caminho ali. Jamais disfarce, mascara aquela situação. Tem um objetivo para ser seguido naquele caminho do fim de terra. Seja você mesmo. Seja você mesmo, filho. Eu sei que é difícil. Sei. É difícil no mundo de vocês. No mundo de cá não é não. No mundo de cá, né, não? Saravá. Para o Eixo. Laroie. Salve seu Tranca-Ruas. Saravá, seu Tranca-Ruas. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estudo. Com a vossa falange agora, através da vossa pessoa, viu, seu Tranca-Ruas? Aqui no diálogo com os espíritos. Saravá. Eu que agradeço. Mais uma vez, o trabalho aí do fim de terra aí está realizando. Um esclarecimento muito grande para todo mundo que busca o autoconhecimento que vem de dentro. Sim, coisa boa. Laroie. Laroie, Xu. É um ponto que o seu Tranca-Ruas é uma beleza. Laroie. Que é a madeira que não dá cupim, seu Tranca-Ruas. Salve, seu Tranca-Ruas. Cadê o pessoal pra puxar o ponto? Seu Tranca-Ruas é uma beleza. Eu nunca vi um Exu assim. Seu Tranca-Ruas é uma beleza. Ele é madeira que não dá. Seu Tranca-Ruas é uma beleza. Eu nunca vi um Exu assim. Seu Tranca-Ruas é uma beleza. Ele é madeira que não dá cupim. Seu Tranca-Ruas é uma beleza. Ele é um rio.